agradecendo ao professor Mauro Bovis, e agora passo a palavra à representante do movimento Passe Livre, Maria Montoledo. Bom, boa noite. Obrigada pela presença de todos. E já peço desculpas de antemão, que eu tenho muito menos experiência do que todo mundo na mesa para falar. Eu trouxe a minha cola aqui, então talvez eu leia uns pedaços. Bom, primeiro eu queria dizer que o documento que o Chico falou a gente já tem digitalizado, se alguém tiver interesse de ler. Enfim, se a gente tiver autorização, a gente disponibiliza oficialmente no site, mas por enquanto, enfim. Anuncie o site. Eu anuncio no final, que alguém me ajudaria. Bom, eu faço parte do MPL, que é um movimento social que foi fundado oficialmente em 2005. E ele vem um pouco na esteira das manifestações contra o aumento e dos comitês pelo passe livre estudantil. Ao longo das discussões do MPL, principalmente sobre transporte, sobre direito à cidade, a gente foi discutindo, debatendo e concluindo que nem a luta pelo aumento da tarifa e a luta pelo passe livre estudantil dá conta de uma questão que nos é muito cara, que é a ideia de que o transporte público tem que ser um direito. Para ele ser um direito, de fato, ele não pode só custar R$2,70 ao invés de R$3 e nem ser gratuito só para os estudantes. Ele tem que ser gratuito para toda a população que só não excluída do transporte a gente pode considerar um direito. Enfim, já falaram um pouco aqui da importância do transporte, vou tentar não repetir muito e falar só algumas coisas que eu acho que é importante. Bom, com essa discussão, a gente concluiu que a tarifa zero não só é possível, como ela é extremamente necessária. Eu estou aqui para contar também que o Movimento Passe Livre de São Paulo está terminando de escrever um projeto de lei de iniciativa popular de tarifa zero, se baseando um pouco na experiência de 90, fazendo outras pesquisas dos dados mais atuais, mas a gente acha fundamental que esse tema volte para a pauta. A tarifa zero não é uma reivindicação do MPL só agora, ela é desde 2005, mas a gente acha que hoje, um pouco na esteira dos protestos que a gente teve em São Paulo, o transporte voltou para a pauta, vários setores se organizaram junto com a gente na luta contra o aumento, mais pessoas estão interessadas, e a gente acha que é um momento importante, sim, de debater o transporte para além do aumento da tarifa. A nossa escolha desse projeto é de ser um projeto de lei de iniciativa popular. E a gente tem, basicamente, bom, três motivos para escolher a iniciativa popular ao invés do processo normal legislativo. O projeto de lei de iniciativa popular, não sei se todo mundo sabe, mas é um que você recolhe assinaturas de 5% do eleitorado e daí ele pode entrar em votação na Câmara dos Vereadores. Então ele não seria colocado em votação por nenhum vereador, mas sim atualmente por volta de 500 mil assinaturas. Bom, primeiro que a gente acha que no processo de colher assinaturas, a gente pode conversar com mais pessoas, a gente pode conhecer novas pessoas, a gente pode difundir esse debate, a gente pode ir agregando mais pessoas na construção da luta pela tarifa zero, a gente acha isso muito importante. A segunda coisa é que isso tem a ver um pouco com a nossa concepção de política, que vai, enfim, além da política institucional, a gente acredita, sim, na auto-organização das pessoas. Aliás, só um parênteses, eu não me reivindico exatamente uma representante do movimento Passe Livre, que a gente tem nossos princípios, um deles é a horizontalidade, então, enfim, não temos lideranças, nem representantes. Representante da mesa, assim. Essa é uma outra escolha. Enfim, mas outro motivo que a gente acha muito importante, para além de poder divulgar de fato a causa e ter um projeto de lei que tem a ver um pouco com as nossas concepções políticas, é que a gente acha que 500 mil assinaturas na Câmara pode sim ser uma pressão política grande que ajude na aprovação do projeto. Um pouco foi falado das dificuldades de 90 e etc. E a nossa ideia com a coleta de 500 mil assinaturas é tentar mostrar que esse projeto tem força popular, que faz parte de um anseio popular pela tarifa zero, que não é, enfim, que é uma necessidade, que é uma questão política clara. Claro que a gente não acha que só 500 mil assinaturas serão suficientes para aprovar o projeto. Falou-se bastante aqui da tarifa zero, de como ela é viável, como é uma questão muito mais política do que técnica, que a técnica se incorpora às questões políticas. E a gente acha que, nesse sentido, para esse projeto ser aprovado, além das 500 mil assinaturas, é importante muito a mobilização popular. Que talvez seja isso que tenha faltado em 90, sei lá. Não vou tentar fazer uma análise aqui, eu era bem jovem na época. Mas a gente acha que se a população estiver de fato mobilizada, e a campanha pelas assinaturas é uma tentativa de mobilização, que a história pode ser diferente em 2012, etc. Agora é que vai dar o ponto. Para além da tarifa zero, que a gente acha que é fundamental para que as pessoas tenham real acesso à cidade e aos seus outros direitos sociais, como a saúde, a educação, etc., a gente acha que tem uma outra coisa muito importante que tem que ser feita no debate do transporte, que é a gestão propriamente desse transporte. A tarifa zero é crucial, mas ela tem que vir acompanhada de um planejamento do transporte que leve em conta, de fato, o que a população pensa e quais são as necessidades dela de verdade. O que a gente chama de gestão pública dos transportes é exatamente isso, é que a população possa participar de fato das decisões, tanto os trabalhadores do transporte como as pessoas que usam o transporte todos os dias, porque são elas que mais que todo mundo sabem, enfim, quais são os seus maiores problemas, etc. E essa participação na tomada de decisões inclui ainda um pouco da expansão do que é a função do transporte na nossa cidade. Você me avisa quando faltava 2 minutos? Porque atualmente nosso modelo de transporte tem um pouco esse formato casa-escola, ou casa-trabalho, trabalho-casa, ele é todo pensado dessa forma, então, enfim, é um transporte que vai sempre periferia, periferia-centro, dificilmente um transporte, por exemplo, que vai periferia-periferia, então é muito difícil você ir, muitas vezes, para bairros próximos, você tem que ir até o centro para daí ir até o bairro próximo, e isso tem a ver exatamente com o fato de que a população não está realmente discutindo o transporte, não está realmente definindo quais são... Enfim, quais devem ser as diretrizes. Então, é muito importante que o transporte seja planejado, levando em conta os interesses da população, e que essa população possa, de fato, intervir nesse planejamento. E mais do que isso, o que a gente tem hoje é que existe um planejamento de transporte, não vou nem entrar no mérito se é um bom planejamento ou não, existem muitos planejamentos. Os planos de transporte saem quase todo mês, mas quando eles são implementados, em geral a gente fica sabendo com uma notificação. Um aviso no ônibus dizendo que amanhã essa linha foi cortada, ou que amanhã os pontos foram mudados, ou que semana que vem tem aumento das passagens. Enfim, é um pouco essa ideia da gestão pública dos transportes, que a gente possa... Obrigada. Já está falando. Que a gente possa, de fato, participar e planejar não só os itinerários, mas números de ônibus que são importantes, acessibilidade dos ônibus e etc. Para terminar, o que a gente acha importante do tarifa zero, além do acesso aos direitos e do direito à cidade, a gente acha que a conquista do tarifa zero pode, inclusive, fomentar outras formas de mobilização na cidade. Isso tem a ver com o fato mais simples, que é que você pode ir numa reunião, que você pode ir num cinema, que você pode ir até a universidade, encontrar outras pessoas, pensar em nas outras formas. Você pode conhecer melhor a cidade, entender melhor quais são as suas contradições, quais são os seus problemas, e daí, quem sabe, conseguir intervir melhor nela. Enfim, conhecer novas pessoas, etc, etc, etc. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa, de fato, que o transporte seja acessível. Por isso que eu volto para terminar na importância que é a tarifa zero. Daí, pequenos apelos. O primeiro é para a geração mais velha, se vocês puderem nos ajudar a terminar de escrever o projeto, sugestões, ajuda, etc. A todo mundo que está aqui, a campanha pelo Tarifa Zero não vai ser nem um pouco fácil, são 500 mil assinaturas, e a gente precisa de toda a ajuda do mundo para divulgar a questão do transporte, para divulgar a importância do Tarifa Zero, isso se a gente tiver convencido vocês de que ela é possível. É o site, né? Isso. Bom, a gente tem o site do MPL, que é sãopaulo.mpl.org.br, e tem também o site do Tarifa Zero, que é tarifazero.org. É isso, muito obrigada pela presença, a gente vai conversando mais um debate.